Hoje, no Ilustres Desconhecidos, iremos falar dos Radio Birdman. Pioneiros do punk australiano, os Radio Birdman formaram-se no ano de 1974 em Sydney, Austrália, quando Dennis Tech, um americano imigrado, natural de Ann Arbor, Michigan, terra dos Stooges, e Rob Younger, um surfista que se tornaria vocalista, resolveram criar uma banda anticomercial que quebrasse todas as regras. Após angariarem os restantes membros da banda, tentam dar concertos, mas nenhuma sala os aceita. Então arrendam o seu próprio bar, o Oxford Funhouse, onde além de darem os seus próprios concertos, disponibilizam o espaço a bandas com quem se identificam para lá tocar. Em 1976 lançam o seu primeiro EP, Burn My Eye, que se tornaria no sinal que a cena punk australiana necessitava para se multiplicar. A atitude e a energia dos Radio Birdmen angariam uma base de fãs bastante considerável. Em 1977, a banda lança o seu primeiro LP, Radios Appear, editado por uma pequena editora. A popularidade ganha pelos Radio Birdmen começa, no entanto, a atrair audiências indesejáveis. Grupos desordeiros, como os Hells Angels, provocam desacatos no Oxford Funhouse, culminando em alguns confrontos violentos em meados de 1977, pelos quais a banda é responsabilizada. Fartos deste ambiente, a banda faz uma pausa e os seus elementos abandonam Sydney para seguir novos interesses. Entretanto, Radios Appear é resgatado pela Sire, a editora dos Ramones, para uma edição nos Estados Unidos em 1978, com um alinhamento substancialmente diferente, mas com igual potencial para expandir o número de seguidores dos Radio Birdmen. Tell chin. interesse da indústria discográfica na cena rock australiana faz despontar inúmeras bandas, muitas delas inspiradas no som dos Radio Birdman e dos seus contemporâneos The Saints. Foi com esta banda que os Radio Birdman celebraram o seu regresso em 1978, após 6 meses de pausa, num concerto partilhado completamente esgotado e a que se seguiu uma turnê europeia. Infelizmente, a editora americana Sayer acaba o contrato com a banda, suspendendo a edição do seu segundo álbum, Living Eyes, gravado no país de Gales. Os Radio Birdman separar-se-iam logo em seguida. All alone. Living Eyes ficaria na gaveta até ser editado em 1981, assim como muitos outros lançamentos póstumos. Entretanto, os membros dos Radio Birdman lançaram-se em novas aventuras musicais, com destaque num projeto chamado New Race, que reuniu o núcleo fundador de Younger e Tech, com Ron Ashton dos Stooges e Dennis Thompson dos MC5, dois heróis da Detroit natal de Dennis Tech. Em 1996, a banda reúne-se para um concerto ao vivo, começando a partir daí a dar concertos esporádicos. Mas em 2001, a Sub Pop lança uma coletânea da banda, que faz renascer o interesse internacional nos Radio Birdman. Finalmente, em 2006, lança um novo álbum, Zeno Beach, que mostra os Radio Birdman em toda a sua pujança e fazendo esquecer o intervalo de 25 anos desde o seu último álbum. Always been here before. Este foi o Ilustres Desconhecidos sobre os Radio Birdmen. Até à próxima.